Identificando. Aqui, Rádio Cabugi, Natal, Rio Grande do Norte. ZYJ590, 640 kHz. Faixas de ondas médias, 940 MHz e UHF. A alegria do povo.